Azerbaijão. E há cinco brisco que levida num chá de almendra. Para tu sobrecelho nunca existiu. No ouvante o funila mãe compariu. Tens que deixar-te morrer. Já anda de trapiças e muita aventura. Sempre andas buscando a porta da solidez, gastando as agulhas do relógio do sol, despertando a tua em todo mundo é diferente de dor. Peça por ti mesmo uma grande revolução, juntando a toda a gente que se sente diferente do teu. Tens que deixar-te morrer.